aqui uma obra fundamental, com as suas instalações melhoradas e o seu património enriquecido, um objetivo que é claro e fundamental: promover e melhorar as condições de apoio aos seus utentes provenientes das mais variadas zonas do país. Todos sabemos que o papel que esta instituição teve durante 347 anos da sua história tem desempenhado nas diferentes respostas sociais, como as valências do lar residencial, o centro de atividades ocupacionais e residências autónomas. Este apoio, na minha opinião, torna-se ainda mais relevante por se centralizar numa área muito especial, que é a área da deficiência. Este novo lar, a Casa da Nossa Senhora da Visitação, é uma obra que orgulha todos aqueles que no passado e ao longo de todos estes anos ajudaram a construir a Santa Casa de Misericórdia de Galizes. O seu provedor, Bruno Miranda, em um discurso brilhante, como ele teve, quero-lhe dar os parabéns, ao professor Bruno Miranda e todos aqueles que o acompanham, como todos os funcionários, como todos os irmãos, na minha opinião, protagonizam hoje um momento marcante na vida desta instituição, mas na vida desta freguesia e na vida deste concelho, na vida desta região e na vida do país. Por isso, não posso deixar de vincar também que esta obra honra todos aqueles que tornaram possível a concretização deste sonho, mas também quero hoje anunciar aqui que no próximo dia 7 de outubro, dia em que se comemora o feriado municipal de Oliveira do Hospital, iremos propor a distinção da Santa Casa da Misericórdia de Galizes com a atribuição da Medalha de Ouro Municipal. E deixem-me dizer que ela é da maior elementar e da mais elementar justiça, e efetuar este público reconhecimento, dada o trabalho em prol dos outros que ela tem desenvolvido durante tantos anos. Por último, queria anunciar que a Câmara Municipal apoiará esta instituição com um subsídio de 100 mil euros para que a instituição tenha viabilidade financeira e não precise de passar alguma tormenta.